disputa, drama, discussão. Deixe de divisão, desilusão, drão. Dispensei, dores dei, devolvi, disfarcei. Decidi, duvidei, desliguei. Deixo dedicadas, diligentemente dadas. Dicas ditas, direcionadas, ditadas. Desconhecendo divisórias, diminuo diferenças. Destruindo desavenças, deletando decadências. Densa, derrota descendente da doença. De desejar de mais dinheiro, desdenha a decência. Dólar depositado diante do derramamento de danos, donas dando duro, dívidas doendo. Ditaduras disfarçadas de democracias. Distorcendo, disparando, destacando dinastias. Distância do deboche, digo, decidi. Defendo dote, desisto de desistir. Desista de desistir, divino dom. Deus te dá vida e show, da vida ansou. Defendo dias diferentes, dou de dentro da alma. Desista de desistir, divino dom. Deus te dá vida e show, da vida ansou. Defendo dias diferentes, dou de dentro da alma. Dramaturgia dominando, desprezando, despertando, delírios topando. Dia a dia depravando, doces donzelas, decotes, dancinhas, depila, depreda. Discos divertem, divulgam, descobrem, dilatam, descrevem, desenvolvem. Desfrutando das deliciosas descrições dos doutores das dicções. Detentos de dentro das delegacias, revelando drogas de diretoria. Devia disciplina dando debate. De certo diminui demográfica densidade. Detoná-los, deturpá-los da dó. Difamando, denegrindo, derrubando dominó. Duelo dolorido, dilema da detenção. Diploma destranca, distorção. Desista de desistir, divino dom. Deus te dá vida em show, da vida dançou. Defendo dias diferentes, dou de dentro da alma. Desista de desistir, divino dom. Deus te dá vida e show, da vida dançou. Defendo dias diferentes, dou de dentro da alma. Dom de Deus, discípulos no digníssimo. Dádiva decola, divide dando dízimo. Derrama doravante, deslumbrante, donativo. Debitando detalhadamente dias decisivos. Declaro, declamo, divina devoção. Deixe de idade difícil, deixe de degradação. Desagradáveis décadas, dormindo demais. Debilitado, desgarrado, desamarra, desfaz. Deus, severas decisão, determine e diga Deus. Defina a direção derradeira, derrubando derrocadas. Defendeu Daniel das dentadas. Dom de dentro da alma, desencosta o desempenho. Desejando destinos dourados, desenho. Diagnosticando, depois de decifrar. Dezenas de dejetos, deprimindo devagar. Dá desesperanças, desonestos, desobedientes. Desempregando, dizimando dias diferentes. Doideira desumana, desajuizado, detonado. Devido dicionário decorado. Dance, dance, dia D diz daí. Dance, dance, dom de Deus de Davi. Dance, dance, divino dom, dance, dance. Desista de desistir, divino dom. Deus te dá vida e show, da vida dançou. Defendo dias diferentes, dou de dentro da alma. Desista de desistir, divino dom. Deus te dá vida e show, da vida dançou. Defendo dias diferentes, dou de dentro da alma.